Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia hoje traz o álbum Simplesmente Assim, do cantor, compositor e acordeonista Targino Gondim. Começamos com Dance Forró Mais Eu, de autoria de Targino. Quando o forró começar, eu quero aproveitar a sua empolgação. Mil histórias pra contar, a gente namorar, curtir nossa paixão. Eu sinto dentro do meu peito, esse amor perfeito nunca vai terminar. Por isso é que a gente se ama e todo fim de semana vamos forrozar. Por isso é que a gente se ama e todo fim de semana vamos forrozar. Dance forró mais eu, meu bem, pra gente se amar. Não tem um lugar melhor que aqui nesse forrozão. O disco foi gravado ao vivo no Centro de Cultura João Gilberto, em Juazeiro, na Bahia, durante o Festival Internacional da Sanfona, e teve participações especiais valiosíssimas, como Elba Ramalho e Dominguinhos. Confira em Sou o Forró, de Targino e Paulo Marcones. Sou forró do forró bodó, não leve a mal, também sou forró. Sou de toda gente, de todo lugar. Sou ritmo quente, feito pra dançar. Estilo da terra, baião, coisa e tal. Sou do pé de serra, sou do music hall. Sou forró. O acordeonista Targino traz no seu disco momentos instrumentais excelentes e músicas animadas e dançantes. Ouça Tubaína, Mortadela e Pão, de Peu Meu Rai e Lucas de Gal. Tem mais ou menos umas quatro léguas e mais tarde tem a festa. E Deus abençoou nós todos. E Deus abençoou nós todos. Encontrei com o seu Lozinho, sorte nossa sua mula empacou. E a Elisito falou: bota uma ferrada pra mim e pros meus meninos. Tubaína, Mortadela e Pão. Tubaína, Mortadela e Pão. Eita, banquete danado no caminho do Ribeirão. Tubaína, Mortadela e Pão. Tubaína, Mortadela e Pão. Pé no asfalto, outro na buraqueira, do Dominguinhos, com sua participação. Thank you.